Marlene, eu vim aqui beber fiado. Anote aí, no outro mês eu pago. Hoje eu tô mesmo afim de diversão, mas dinheiro no bolso não tenho não. E pra quem não tem dinheiro, sem beber não fica. Vamos domar da Marlene, toma todas! Alô, Marlene! Tô chegando! Colandinho, colandinho! Chegou o fim do mês, eu tô quebrado, tô morrendo de tédio. Meus amigos me chamam pra beber, eu digo tô num remédio. Mas na verdade estou morrendo de vergonha, sem dinheiro no bolso. Trabalhei o mês inteiro feito burro e não peguei no meu troco. Eu vou lá no bar da Marlene, vou chegar na cara de pau, me envolver com uma garçonete e tomar umas duas quentes que é pra levantar o astral. Marlene, eu vim aqui beber fiado. Anote aí, no outro mês eu pago. Hoje eu tô mesmo afim de diversão, mas dinheiro no bolso não tenho não. Marlene, eu vim aqui beber fiado. Anote aí, no outro mês eu pago. Eu pretendo só voltar pela manhã. Ô Marlene, o clima aqui tá muito bom. Colandinho, colandinho. Chegou o fim do mês, eu tô quebrado, tô morrendo de tédio. Meus amigos me chamam, mas na verdade, tô morrendo de vergonha. Na verdade, estou morrendo de vergonha, sem dinheiro no bolso. Eu vou lá no bar da Marlene, vou chegar na cara de pau, e vou ver com uma garçonete e tomar umas duas quentes que é pra levantar o astral. Quem sabe canta comigo, diz: Marlene, eu vim aqui. Marlene, eu vim aqui beber fiado. Anote aí, no outro mês eu pago. Eu pretendo só voltar pela manhã. Ô Marlene, o clima aqui tá muito bom. Falando de amor, coladinho, coladinho.